traçado nem o tempo consegue encarar. O jeito que você tentou escolher cada palavra pra não me machucar. E eu me lembrava assim de julho, férias, escola, frio, amigos juntos. Adiando agosto eu tinha tudo, tudo. E agora, julho é tudo que a gente não vai mais ser. Julho é ler o que você deixou, dizendo que não tinha mais como ficar. Julho é lembrar que fui eu quem ficou. Júlia, só deixar o tempo te esquecer. Agora Júlia é você. Os dias têm sido mais fáceis, mas sempre existe essa cidade e ela insiste em me lembrar dos lugares que dormimos juntos, nossos endereços mais ocultos. Eu te dizia que eu sentia tudo, tudo.